leis não interessa, sai à pressa e dou. Usa aquilo que sei, ninguém me ensinou. Elas dizem que eu tô dope, para elas eu tô doce. Trago carnificina a cada novo som. Eu não sou bom, apenas aplicado. Tradução à letra de trabalho, é claro. Para a maioria abstrato, nunca me abstraio. Vivo intensamente, eu faço o meu horário. A linguagem é similar, mas não assimilas. Tenho inveja do passado, volta à Ligi. Porque é que eu não nasci no tempo da arte nata? Hoje só vejo pastéis e nem são de nada. Voltei atrás, é à toa, fui fazer o passo. O desfecho não interessa porque eu vou mudá-lo. Yeah, vamos mudar isto, man. Go! Tu não sabes o que eu penso, mas estou a vir com a alma de quem pensas. Tuas tracks favoritas, quem mudou a tua vida? Chama-me artista. Tu não sabes o que eu penso, mas estou a vir com a alma de quem pensas. Tuas tracks favoritas, quem mudou a tua vida? Chama-me artista. Yo, a música é onde invisto, onde não se endivida. Na composição, na altura onde se individualiza. Aprendi que no palco é onde se concretiza aquilo que o ser próprio sobe e utiliza. Ainda que me lembre do rec back na lisa, ainda que a roupa abaixo do tronco esteja lisa, que a minha postura nunca se divida, para manter a lenda de um artista viva. Antes ouvi declarações, vi do assassino. Hoje componho sob samples batidos by Jesse Green. Não falo do passado, um estado inexistente. Falta um passado omnipresente, no presente. Sempre disposto, com uma boa disposição. Pouco exposto, mas com uma boa convicção. Que o que tenho mantém tempos anteriores. Me fazem hoje um dia compor temas superiores.